Saudações alviverdes a todos! Eu sou Conrado Cacace e este é mais um Periscatso! Periscatso todas as segundas-feiras e todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui no Facebook, facebook.com/página.verdazo. Ao vivo, a primeira pergunta é: com patada ou sem patada? Pergunta retórica, né? Claro que é com patada. Todos vocês que estão entrando aí, patadas, patadas a rodo em todos vocês. Sejam todos bem-vindos, vocês que já estão entrando aí. Quem falar que chegou já vai levar a primeira, tá? Já estou avisando. Tô com disposição, sexta-feira, tô animadão, né? Semana agitada, para variar, quando é que tem semana calma, né? Semana que começou com aquele embrulho do Felipe Melo, já resolvido, acho que resolvido da melhor maneira possível, o que permite que a gente se concentre um pouco mais na bola. Mais uma partida boa do Palmeiras na quarta-feira contra o Botafogo no Rio. Já começo aqui admitindo uma coisa para vocês. Na quarta-feira foi realizado mais um evento com os padrinhos do Verdazo. A gente fez uma pizzada. Eu levei lá meu computador para fazer o pós-jogo durante a pizzada. Então começou umas 7h30, 8 horas, todo mundo comeu pizza, chope à vontade. Eu fiquei tomando coquinha, coquinha zero, para não ficar bêbado na hora de ver o jogo, né? Porque tem que escrever, porque eu adoraria ficar bêbado, tomar um vinho com o pessoal, tomar chope com o pessoal. Mas como tinha que escrever depois, né? Fiquei na minha. Mas é bagunça, muita gente, né, conversando, dando atenção para todos os padrinhos, como tem que ser. E aí eu admito que passou alguns detalhes batidos. Eu falo isso porque alguns dos próprios padrinhos comentaram que viram falhas no sistema defensivo e, enfim, coisas que eu admito, eu não notei. E admito que não notei porque a atenção fica um pouco dispersa quando você está num evento desses. Mas eu acho que vale a pena. Tá? Eu acho que valeu demais a pena fazer mais um evento com a padrinhada, com esses dromedários malditos, malditos. Foi um evento vascularizado, tenho que dizer isso. Mas o jogo, pelo que eu notei, não é que eu não vi nada do jogo, né? Claro que eu assisti o jogo, assisti com atenção. Só acho que às vezes eu posso ter deixado passar esse um detalhe. E essa falha do sistema defensivo, eu não vi. Eu vi muito o sistema defensivo do Palmeiras muito mais exposto no jogo contra o Avaí, que eu acredito que foi um risco calculado. Agora, nesse jogo do Botafogo, eu realmente não notei, gostei muito do que eu vi. O Palmeiras mandou no jogo no primeiro tempo. Mandou no jogo, deu um cacete. O Botafogo. Foram 7 chances contra 1 no primeiro tempo. Daverson, parece que tem imã na bola, de bola no pé, né? Vai toda hora para ele a bola e ele finaliza. Então até brinquei. O Daverson fez seu terceiro jogo e deve ter finalizado mais que o Borja em 30. Ele finalizou muito e errou, perdeu um monte de gol. Mas foi lá e guardou no final. Mas até isso acontecer, a gente viu que teve, né, 1-0 no fim do primeiro tempo, merecido, embora o gol tenha sido meio um presentão do cara do Botafogo, fez o gol contra. Mas no segundo tempo eu notei o Palmeiras um pouco que esperando para ver o que ia acontecer. E o Jair Ventura, o técnico do Botafogo, eu achei que ele foi corajoso. E aí que ele tomou do Cuca. O que ele fez? Ele meteu o Botafogo para cima. E teve até um lance de sorte ali de ter conseguido fazer o gol. Uma falha, eu achei que foi falha do Juninho. Eu acho que ele poderia ter alcançado aquela bola que foi esticada por Roger ali do lado direito. Caiu no Roger, ele tentou fazer o gol. O Jailson rebateu e o Pimpão, impedido, foi lá e fez de cabeça. Impedido. Impedido. E aqui já vou abrir parênteses aqui. Na rodada anterior, o Bandeira anulou um gol ali no jogo Corinthians e Flamengo, foi afastado na hora. Gol que era legal, ele deu ilegal e foi afastado. Cadê a punição para esse Bandeira que validou um gol ilegal, escandalosamente ilegal? Do Botafogo. O cara, o Pimpão, ele não estava pouco impedido, ele estava muito impedido. Não foi aquele meio corpo na frente. Ele estava, no mínimo, umas 2 jardas na frente. Então, por favor, né? Além da gente não ver nada da CBF, em termos de punição ao Bandeira, a gente também não vê a imprensa questionar isso. Cadê a imprensa questionando a igualdade de tratamento? Por que que só quem erra contra o Corinthians, ou contra o Flamengo, ou contra os queridinhos é punido? Quem erra contra os quem não são os queridinhos não é punido? E ninguém fala nada. A imprensa não fala nada. Cadê? Estou esperando. E do jeito vai esperando sentado, né? É bom sentar aqui para ficar esperando mesmo. Mas aí, fechando os parênteses desse escândalo, que foi o gol de empate do Botafogo, embora eu acho que o Juninho deu uma vacilada ali. Uma vacilada que vai, vamos lá, acontece durante o jogo, não é para crucificar o rapaz. Aí o Botafogo gostou do jogo. O Jair realmente meteu o time dele para cima e o Palmeiras teve ali uns 10 minutos que não sabia o que fazer em campo. E foi perigoso. Eu não sei se era isso que o padrinho, o Rodney, que mencionou isso daí, está se referindo só a esse período específico ou ao jogo inteiro. Mas de qualquer forma, aí o Cuca deu um baile no Jair. Porque o Jair, o que que ele fez? Ele desguarneceu a proteção, ele tirou um volante, colocou outro meia. Então ele abriu. O Cuca, ele podia aceitar esse jogo, ele estava bem colocado. E ficar só jogando no contra-ataque. O Cuca foi falar: você vai abrir, eu vou abrir também. E aí eu vou ganhar na qualidade dos meus jogadores. O Palmeiras não estava conseguindo sair. Com esse avanço que o Jair deu no time dele, o Botafogo estava prensando o Palmeiras no campo de defesa. O Palmeiras não tinha saída de bola. Não conseguia ligar com o ataque. Então o que que ele fez? Ele colocou o Zé Roberto avançado. E eu vou admitir para você, a hora que eu vi a substituição, eu falei: o Cuca tá louco. Mal sabia eu, né, que 5 minutos depois ele ia complementar colocando o Borja, não no lugar do Deyverson, mas puxando o Deyverson para o lado, tirou o Keno. E aí, ele já tinha tentado mudança com o Veiga infelizmente não está entrando bem, né, ainda não pegou o jeito. Aliás, vamos precisar que ele pegue, porque ele vai jogar domingo. A gente imagina que ele seja o meia de criação no domingo, Rafael Veiga. Mas até agora ele não fez nenhum jogo que você fala: puta, o moleque jogou pra caramba. Todo aquele potencial que ele mostrou no Coritiba no ano passado, ainda não vimos. Mas com a mexida de Borja e Zé Roberto, puxando o Deyverson para jogar um pouco mais aberto de falso 9, é aí que ele ganhou o jogo. Porque aí o Palmeiras saiu de trás, conseguiu prender a bola no campo de ataque, coisa que não estava conseguindo fazer antes, e aí só deu Palmeiras. Aí o Palmeiras começou a bombardear o Botafogo, ele mudou completamente o jogo. Cuca foi espetacular na quarta-feira, assim como foi muito bem o Deyverson, embora tenha perdido um monte de gol, mas isso aí é vida de centroavante, hein? Então não vamos pegar no pé dele porque ele perde gol, porque se ele perde gol na guarda, é tudo que a gente espera. Um gol por jogo, de centroavante, está tudo certo. Ninguém pode falar nada. Então o Deyverson insistiu, insistiu, fez o gol. o papel do Borja foi importante. Eu acho uma sacanagem. Ah, e o Borja não faz nada. É, o Davis não chuta mais bola. Não é com maldade que a gente fala isso. É uma constatação. Uma constatação que ele é muito finalizador, que ele já meio que se encaixou. Teve mais facilidade do que o Borja para se encaixar no esquema, sendo o centroavante. E também sendo o falso 9, jogando mais aberto ao lado do Borja. Então o Davidson teve a facilidade de se adaptar taticamente que o Borja ainda não teve. É, não sabemos se um dia terá. Mas, de qualquer forma, ele continua no elenco e está aprendendo dia após dia. Quem sabe um dia ele desencanta. A gente torce, né? Custou tão caro. Participação fundamental do Zé Roberto, também no gol. E eu queria dar um destaque para o Egídio. Eu acho que o Egídio está merecendo cada vez mais um voto de confiança nosso. Vocês sabem o quanto eu não gosto do futebol dele, o quanto ele me irrita durante o jogo, por causa da... A gente sempre fala, né, aquela mania crônica dele de tomar as decisões erradas. É um jeito elegante de falar que ele é burro em campo, né? Sempre pensa e faz a coisa errada. É, mas, ultimamente, ele está jogando bem. Eu acredito até que seja a melhor fase dele no Palmeiras. Não que ele esteja jogando grande coisa. Ele sempre foi um cara mediano. Se a gente fala medíocre, os caras acham que é xingamento, né? Medíocre é sinônimo de mediano, tá? Então, a gente sempre foi um cara medíocre. Não se destacava, mas também não é um cara que afundava o time. Mas ele erra muito, ele irrita muito. Mas de uns tempos para cá, de uns jogos para cá, ele tá caprichando mais, tá jogando com mais raça, tá com vontade. Então eu acho que... E é o que o Cuca disse, hoje ele é o melhor lateral esquerdo que a gente tem. Porque não dá mais para jogar com o Zé Roberto, ele não aguenta acompanhar qualquer um que jogue em velocidade em cima dele. Não dá para ser o Zé Roberto. Então é ou o Egídio ou o Michel Bastos. Michel Bastos parece estar com uma preguiça de jogar na lateral, né, Michel? Que coisa, hein, cara? Que coisa. É, realmente eu não esperava esse tipo de atitude. Eu esperava um espírito mais colaborativo. Mas tudo bem, é tua escolha. Se você prefere ficar no banco da meia ao ser titular na lateral, vamos de Egídio mesmo. Não tem problema. Depois, pro ano que vem, eu acho pouco provável que você renove o contrato com o Palmeiras, mas vamos que vamos. Você tá junto, tamo junto. É... Aliás, acho que tem a chance dele ser o lateral esquerdo no domingo também, contra o Atlético Paranaense, Michel Bastos. É... Mas então eu queria falar, queria deixar bem claro esse reconhecimento ao esforço do Egídio. Tá? É ele o nosso lateral, vai ser titular contra o Barcelona, é o nosso lateral esquerdo titular. Então, sabe, não adianta vaiar o cara agora, ele não vai ser vendido, não vai ser sacado. É ele. Então vamos com ele. E ele está se esforçando. Ele não é um cara acomodado, não é um cara chinelo. Então eu estou junto com o Egídio nessa. É... Meu monólogo inicial se encerra. Eu vou dar bastante tempo então aqui para vocês para vocês se manifestarem, para eu dar patada, né? Então, a saudade da patada em vocês. É... Como o Rodrigo Prignolato pediu, 100 patadas. 100. A primeira já vai para você, seu animal de teta. Agora faltam 99. É, vamos lá, vamos continuar. Cheguei, Denis Valenciano, cheguei. Chegou, tá pedindo uma patada, né, ó? Dromedário, jabuti maldito, vascularizado. Quem mais, quem mais? Fernanda Zanetti. E aí, seus palcos suspensos? Chegou zoando, hein? Já chegou zoando. É, a Esther versus Fábio. Deve ser o Fábio, né? Ô, Fábio, você é um pau mandado, hein? Você é um pau mandado. Tem Facebook conjunto com a patroa. É, tá difícil aí as coisas pro teu lado, hein? A pergunta do Reni Lobo. Você acha o Johan bom jogador? um meio com ele, Veiga e Thiago. É, na verdade, um meio teria que ser um meio com. Acho muito ofensivo, né? Esse meio. É, tá faltando um cara pra jogar do lado, né? Depende de onde você quer colocar ele, cara. Thiago Santos de volante, você vai ter que ter outro volante. Você tá sugerindo que seja o próprio Johan? Ou você quer que seja um outro volante? Aí a gente vai ter Veiga no meio, Johan do lado direito e alguém do lado esquerdo. É, o que eu acho do Johan? Cara, não sei te falar. Ele fez 4 jogos com a camisa do Palmeiras. Sendo que os 2 deles foram lá na pré-temporada. Nada é parâmetro, né? Entrou durante 1 ou 2 jogos aí, oficiais. Então é muito pouco. Então não dá pra gente saber ainda o real potencial desse menino. Não é tão menino assim, ele já tem 24 anos. Eu acho que o Cuca tem que decidir logo se vai aproveitar ele ou não. Não vai ser esse ano. Isso aí vocês já podem esquecer. E não vamos começar a fazer com o Johan a mesma coisa que foi feita com o Rodrigo no ano passado, o Rodrigo Volante, que fez, entrou no último jogo contra o Vitória, o Palmeiras já campeão. Puta, todo mundo enchendo o saco pro Rodrigo jogar. Aí o Rodrigo não joga, o Rodrigo não joga. Mas não joga porque não tem espaço, porque não tem lugar, porque não mostrou no treino. Se mostrasse, eu acho que num outro momento da temporada ele teria entrado. O Johan, o que me preocupa é isso. Como ele está tendo 0 chance, eu acho que o Cuca está muito pouco confiante no futebol dele. E isso talvez seja reflexo de treinos não empolgantes. Talvez, gente, eu estou chutando. E eu sempre vou bater nessa tecla. Eu não estou vendo os treinos. Se eu tivesse a chance de ver os treinos, eu teria mais elementos para falar para vocês o que eu acho do Johan. Mas eu não estou vendo. E isso só vai acontecer quando a gente chegar em 1.000 padrinhos do site. 1.000 padrinhos. Então, para você que ainda não é, que está adiando, que acha que vai falir, se ficar padrinho, não vai falir. Você vai estar acelerando o desenvolvimento do nosso projeto para que eu possa ter muito mais elementos para chegar aqui e falar coisa com coisa, não falar tanta besteira quanto eu falo aqui. Então, vamos lá. www.padrinho.com.br/verdaço. Vamos acelerar, estamos com 241. A gente perdeu aí alguns padrinhos na virada do mês, mas continuamos com um ritmo de crescimento muito bom. Então são 241 nesse momento, no caminho para chegar no 1.000. Quando chegar no 1.000, eu vou assistir treino, eu vou contar tudo para vocês. Paulo Rubim de Toledo. Daverson parece jogar bem. Erra muito gol igual o Jesus, mas decidiu. Se colocar mais gente com ele mandando bola, ele vai deslanchar. Eu traduzi o que você escreveu, porque você escreveu igual o seu nariz, né? Mas tudo bem. Tá confiante no Daverson. Ele tem ímã para a bola, né? Por isso que ele chama muito mais a jogada do que o Borja. Parece que encaixou muito bem. Parece, né, gente? Também vamos com calma. Acho que a gente não pode colocar tanta responsabilidade em cima das costas dele, que a gente pode se decepcionar. Igual com o Borja. Lembra do Borja no começo? Ele meteu um monte de gol. Ele fez gol na Ferroviária com 10 minutos em campo, ele já fez o primeiro. Depois, no segundo jogo, contra o Red Bull, se não me engano, ele foi lá e já meteu gol também. Entrando no segundo tempo, sem jogar o jogo inteiro. A média de gols dele por minuto era assombrosa, né? Todo mundo falando, puta, acertamos mais uma. Daí a gente viu o que deu, né? Então vamos com calma com o Daverson também. Aliás, vamos com calma com o Moisés. Eu quero dedicar um espaço aqui para falar da volta do Moisés, que inclusive foi o tema do post de hoje, no Verdaço. A volta do Moisés no domingo não deve ser como titular, ele deve começar no banco. E até vai ser legal que a hora que ele entrar vai ser uma puta festa. A torcida gosta muito dele, com toda a razão. É um cara que deu uma diferença de qualidade tão grande no ano passado, assim que ele voltou da primeira lesão dele. Logo no começo do Campeonato Brasileiro, o Cuca foi colocando ele devagar no time, ele não era titular no começo do campeonato. as três, quatro primeiras partidas. E aí ele foi ganhando a confiança do Cuca, encaixou bem com o Tietê, e aí a gente viu no que ele se transformou. Né? Um camisa 28 ali, pouco cotado, cara para compor elenco, né? E virou esse monstro, né? O maestro do time, o cara que... Ele compôs ali uma parceria com o Tietê tão boa que o Cuca podia mudar a formação do time várias vezes, mas sempre com os dois. Às vezes os dois mais recuados, às vezes um mais recuado e o outro mais na frente, mas os dois sempre se complementando. Então o Tietê jogou muita bola do lado do Moisés e de repente a gente, com a volta do Moisés, a gente não ganha só o Moisés, a gente ganha o Tietê de volta. E aí o Cuca vai ter um leque absurdo para escolher, porque o Thiago Santos está jogando muito. O Bruno Henrique está jogando muito. Então vai acabar sobrando para o Guerra, que até outro dia era o melhor do time. E vai saber se não vai sobrar para os dois queridinhos das pontas, que são o Roger Guedes e o Dudu. Vai saber se não vai sobrar para um deles. Então, puta, se a gente não tivesse perdido aqueles jogos lá no começo, né? Chapecoense, São Paulo e Curitiba. São derrotas que estão fazendo falta. E não estariam sendo tão desgraçadas se o Corinthians também não estivesse fazendo uma campanha tão boa. Mas que absurdo que esses caras estão fazendo. E assim, a gente não pode falar que não é merecido, mas é meio incompreensível, cara. Como é que eles encaixaram um time tão redondinho com jogadores não tão bons? Não são tudo isso. Pega esses jogadores onde eles estavam, às vezes eles jogavam essa puta bola, não jogava, deu o encaixe, deu a liga. Quando é que a gente vai saber até que ponto isso é mérito do Carilli, se é sorte, quando esse Carilli for para outro time? Se ele fizer igual, aí a gente vai começar a ver, esse cara sabe fazer. Né? Ou então o Carilli sai, mantém esse grupo aí por algum motivo e o técnico que entra continua fazendo o time render? É outra história também. Então não sabemos. Eu tô realmente não consigo compreender de onde saiu essa qualidade de jogo. Qualidade não. Quero retificar aqui. Essa competitividade do Corinthians. Que não tem. Qualidade a gente não vê, não é legal de ver o jogo do Corinthians. Está tendo uma tendência muito grande hoje de jogar sem a bola. É a moda agora. Dar a bola para o adversário. É o antítese do tic-tac do Guardiola, né? Até 4, 5 anos atrás, porra, com a bola você ganha o jogo. Então, a estatística da posse de bola. Aí, porra, é o que eu falo, futebol é cíclico. Ah, é? Você vai ficar com a bola? Então apareceu lá um cara chamado Simeone, falou assim, então tá bom, então eu vou ganhar de você sem a bola. Pode ficar com a bola, eu vou ganhar de você. E desenvolveu ali uma corrente que muita gente tá seguindo. E parece que tá dando certo, né? Quem consegue fazer direito. Então tá muito interessante essa evolução tática, essas variações que a gente consegue ver nos times. O Cuca era um cara que jogava muito com a bola no passado, esse ano já está jogando sem, principalmente fora de casa. Então, os gols que a gente fez contra o Flamengo, perfeitos, né? Então, gente, eu acho que dá para pegar o Corinthians. Acho que dá para a gente... Ele estava brincando, fazendo exercício hoje no grupo de WhatsApp dos padrinhos. São 12 pontos. A gente precisa tirar... Vai, vamos considerar que a gente tem que ganhar dos gambás na casa deles. O jogo contra os gambás é faltando 7 ou 8 rodadas para o fim do campeonato. Lá. Nessas 7 ou 8, se a gente ganhar dos gambás e após essa vitória hipotética contra os gambás, a gente tiver a 6 pontos. 6. Isso significa que a gente tem que chegar no derby a 9. Para chegar no derby a 9, a gente tem 10 rodadas para tirar 3 pontos. Não é difícil. A gente estava a 16, estamos a 12, já tiramos 4. Isso faz 5 rodadas. Em 5 rodadas a gente tirou 4 pontos. Tudo bem. Eles tropeçaram bastante nas últimas 5 e eles empataram 3. Não sei se isso vai continuar acontecendo. Se acontecer, ótimo. A gente tem que continuar ganhando também, que também não é fácil. Mas enfim, a gente tem que tirar, em 10 rodadas, tirar 3 pontos. Ganha o derby lá. Vamos ficar a 6. Faltando 7, 8 rodadas. Aí vai ser aquela coisa. A gente sabe o que é ficar 4, 5, 6 pontos na frente, faltando 5, 6, 7, 8 rodadas. É uma pressão do caramba. A gente conseguiu segurar essa pressão e a gente foi campeão ano passado. Será que o Corinthians consegue? Pode até ser que consiga, mas que vai dar campeonato, vai dar. Temos um campeonato. Se a gente conseguir fazer isso, tirar mais 3 até o derby e ganhar o derby lá, e passar o derby a 6 pontos, tem campeonato, tem disputa. Tá? Eu não estou nem pensando em Grêmio, em Santos. Eu tenho que pensar quem está lá em cima. Eu não quero saber de Grêmio e Santos. Se eles estiverem no bolo também, sorte deles. Mas eu acho que dá. Que eu acho que dá, acho. Vamos lá. Perdi aqui algumas perguntas. Porque andou, né, a fila. Então, se tinha alguma pergunta que vocês queriam ver respondida, lamento. Leonardo Silva pergunta: por que que eu acho que o Tietê caiu tanto de produção? Não sei. Não sei dizer. É um mistério. Talvez ele não tenha se adaptado ao Bruno Henrique. Talvez ele esteja com algum problema pessoal. Talvez ele esteja pensando na sequência da carreira dele em outro país. Não sei, cara. Pode ser tanta coisa. E eu acho que essa é mais uma pergunta para ser respondida com propriedade, sem chutar, sem ficar achando. Para quem acompanha o dia a dia, cara. E é uma pena. Eu queria tanto que vocês me proporcionassem isso o mais rápido possível. Eu fico frustrado em não poder responder essas perguntas para vocês. Então, padrim.com.br/verdazo, gente. Me ajudem aí para lá. Vamos chegar nesse 1000 logo aí. Vamos para lá. Eu posso até não saber responder ao certo para você, viu, Leonardo? Mas pelo menos eu vou ter mais elementos para formular alguma ideia. Agora, cara, eu estou tão perdido quanto você. Tudo é suposição. A gente não tem muito elemento para falar. Uma pena. Papini diz que a sensação é que o Cuca está fazendo um grande esforço para o Borja se adaptar e poder render de verdade. Sinal que ele deve ter visto algo no jogador, a despeito da baixíssima produção técnica. Ou isso, ou porque não tem tu, vai tu mesmo, né, Papini? Eu não sei. Lógico que nas entrevistas ele só elogia, ele faz o que um comandante tem que fazer. Mas eu não sei, não, viu? Eu não sei. Eu tenho dúvidas quanto a esse esforço do Cuca. Quer dizer, esforço é claro que ele vai fazer. Mas eu tenho dúvidas quanto a esse acho que ele viu alguma coisa. Será? Será? Para não chover, uma olhada de novo, ficar falando, se eu tivesse lá no treino? Mas é isso mesmo. Eu não sei, cara. Eu realmente não sei. Estou muito curioso para ver onde vai dar o Borja. Né? Se vai virar, se não vai virar, se vai virar mico. Não sei. O Omar tá pegando no pé do Keno aqui, que foi tentar pedalar no meio do campo, perdeu a bola, mas, bicho, lá é o lugar de fazer isso. Ele tá tentando criar e tá usando a criatividade ofensiva para tentar armar um ataque. Mas o Cuca deve ter dado um esporro nele. Beleza, mas faz parte. Dá um esporro e vida que segue. Acho que não é para botar o Keno na cruz, porque ele deu uma pedalada no meio do campo, perdeu a bola e saiu o gol. Eu acho que muito mais culpado que ele foi o Juninho, que eu acho que podia ter cortado aquele passe lateral para o Roger. Se for para apontar o dedo para alguém. Ou até para o Jailson, que na hora de espalmar, em vez de espalmar para cima, para o lado, deu bem na cabeça do pimpão. Então, assim, e se você quer saber, eu acho que nenhum dos três tem que ser colocado na cruz. É coisa de... É muito mais mérito do Botafogo, além do erro do Bandeirinha, do que outra coisa. O Matheus Canezinho está falando que achou um erro no almanac. Me manda, por favor, no... Ah, mandei DM no Twitter. Beleza, eu vou olhar lá. Obrigado, viu, Canezinho? Aliás, é muito legal esse tipo de ajuda, tá? O almanac que existe no Verdazo é uma sessão... Vou até contar para vocês como é que eu desenvolvi isso daí. Existia um site, lá pelo ano 2002, 2003, chamado Palmeiras RFB. Talvez alguns de vocês se lembrem, mas não era um site conhecido. Aliás, não existia sites conhecidos. Ou você era um grande portal, ou você fazia parte de nichos pulverizados que, sabe, os mecanismos de busca ainda não tinham a potência que tem hoje, enfim. Mas de alguma forma eu achei esse Palmeiras RFB aí na mídia. E aí eu entrei em contato com o cara no Fale Conosco, eu falei assim, você não tem isso daí em Excel? Ele falou, tem, tá aqui para você. E me deu, cara. Então ele conseguiu, não sei como, ele deve ter feito uma pesquisa bem legal, não sei qual fonte, e ele tabulou todos os jogos do Palmeiras que ele tinha até 2002. Nossa, eu achei sensacional. Em 2004 saiu o Almanac do Palmeiras, do Celso Zelti. Que é outra fonte. E aí eu falei assim, meu, eu vou cruzar esses dois dados aqui, vou ver o que bate, o que não bate. Lógico que a maioria bateu, mas tem muito dado que um tinha e o outro não tinha. Aí eu fiz uma intersecção entre as duas. A do livro eu botei na mão, eu tabulei na mão. E durou anos esse processo. Anos. E, ao mesmo tempo, os jogos iam acontecendo e eu ia completando. Né? Aí, sim, a partir de 2003, 2004, com precisão absoluta. Porque aí fui, eu sei que fui eu que fiz. E aí eu consegui uma tabela de Excel gigantesca. O que dava divergência, sabe o que eu fazia? Eu ia lá na folha, no arquivo da Folha de São Paulo, no arquivo do Estadão, e tentava achar o registro do jogo. Porque quando dava divergência, foi no estádio tal, foi não. Da divergência de estádio, eu vou lá descobrir em qual estádio foi. Às vezes o jogo dá divergência de placar. O que tinha numa tabela, o que tinha na outra, o placar dava diferente. Então eu ia lá descobrir qual era o certo. E aí eu fiz um aperfeiçoamento dessas duas tabelas. O que também não quer dizer que seja um levantamento 100%, porque a minha tabela tem diferença, por exemplo, com a tabela oficial do Palmeiras. É aquela coisa de critério. Tem jogo que não é considerado, que não era jogo oficial. Aí tem uma série de critérios históricos, enfim. Mas eu fiz. Eu fiz isso daí durante anos, anos e anos. E depois eu consegui, com a ajuda de profissionais, transformar isso num banco de dados para o torcedor fazer consulta online gratuita. Então, é uma coisa que me dá muito orgulho, esse trabalho do Almanac, mas que está sujeito a erros. E, pô, um puta trabalho de pesquisa, aí você vai pegar escudinho de tudo que é time. Então, são mais de 600 times que o Palmeiras já enfrentou em toda a sua história. Estádio, são quase 900, quase 1.000, sei lá quantos. Juízes, então tem a fotinho de todos eles, escudinho de tudo que é time, foto de tudo que é estádio. Tem uns que você não acha foto de jeito nenhum, né? Todos os técnicos. Então, tá, é um trabalho assim, que eu fiz com muito gosto, com muita paixão. Para quem gosta de estatística, de passado, de história. E o... Já perdi aqui, acho que não lembro teu nome, desculpa, que já sumiu o seu nome, mas você mandou a DM lá, depois eu vou olhar. Diz que achou um erro. Puta, ótimo, sensacional. A gente também erra. E até foi 2010, né, que você mencionou, que foi um que já é anotação minha. Então, eu devo ter errado. Então, ótimo, gente. É, quanto mais vocês puderem ajudar e quanto mais vocês deixarem a informação 100%, melhor vai ficar para todo mundo. Então, muito obrigado por prestar atenção e achar o erro e vir corrigir. Então, vamos em frente. Aí o Baroni fala assim, então você apoia a renovação do contrato do Egídio? Ô Baroni, é que você deve ser muito jabuti. Você deve ser muito burro. Você deve ser muito dromedário, porque eu falei muito claramente, volta a fita aí. É ele que a gente tem até o fim do ano, vamos apoiá-lo. O que você entende disso? Que eu apoio para o ano que vem? Se você faz essa ligação de uma coisa para outra, você tem seríssimos problemas de identificar causa e consequência. Não é possível que você tenha concluído isso. Por isso que a gente fala assim, eu sou responsável pelo que eu escrevo, ou, no caso, pelo que eu estou falando, não pelo que você entende. Mas tudo bem, você perguntou, você é um dromedário do bem, né? Então vou te explicar. Não, eu não apoio a renovação do Egídio para o ano que vem, até porque ele já tem 31 anos e eu acho que o Palmeiras precisa renovar também na lateral esquerda. A gente lutou. Ele é o lateral esquerdo mais jovem que a gente tem, ele. Né? Eu acho que a gente tem que renovar. Agora, ficar falando de mandar o Egídio embora agora que ele está engrenando, você acha que é inteligente fazer isso? Eu não sei, você não devia nem tocar nesse assunto. Né? Eu evito tocar nesse assunto. Aliás, eu devia ter olhado sua pergunta e ter pulado ela. Mas tudo bem, você é um menino do bem, você tem futuro, você aprende, mas vai ter que levar umas patadas para aprender. Cacete. Leonardo Barão de novo, quer saber de renovação do prazo. Puta que pariu, você só quer saber de renovação para o ano que vem? Pensa nesse ano, animalzinho de teta. Pensa neste ano, para de querer falar em renovação. Guilherme Pítaro, ou Pitaro, o que você acha sobre a possível troca entre Felipe Melo e Nico Lopes? Eu acho que você está vendo muita imprensa especulativa, muito Jorge Nicola, muita rádio Bogotá. Eu acho que você tem que ser menos dromedário e parar de alimentar esse tipo de besteira. A gente comenta quando o Palmeiras estiver assumidamente com interesse. Porque se a gente fala que gosta e o Palmeiras quer, a gente está aumentando o preço. Não é porque o Conrado fala. Conrado acha que está aumentando o preço, está se achando. Não é eu. Não é o Conrado, não é o Periscato. É a torcida. Um fala aqui, outro fala ali, outro fala ali, outro fala ali. Aí aumenta o preço, sim. Porque aumenta a pressão, aumenta, né? O Inter chega e fala assim, pô, a torcida dos caras tá querendo. Então vamos subir isso aqui, vamos endurecer na negociação. Então a gente não tem que ficar falando disso, não tem que ficar falando disso, a não ser que o Palmeiras realmente assuma que tá querendo e que tá forçando e que tá precisando. Aí, claro, a opinião da torcida fica bem menos relevante. Senão, não. Então não vou comentar. Esquece, tá bom, vou comentar, vou sim. Sabe o que eu acho do Nico Lopes? Meia boca. Meia boca. Não, eu, para essa posição, sabe? Prefiro o Eric. Numa boa. Eric, tô com você. Vitor Vinícius, você acredita que o Prato, fazendo um bom jogo no domingo, pode tomar a posição do Jailson na quarta? Não. Acho que o Cuca, quando ele optou pela troca, achei boa a sua pergunta, viu, Vitor Vinícius? Tá vendo como eu não dou só patada? Tá vendo como eu sou bonzinho também? Quando eu quero, não, bonzinho, cacete? Bonzinho, não. Eu sou compreensivo. Eu acho que quando o Cuca optou por trocar o goleiro, tem que ser uma troca no longo prazo. Porque nem ficar assim, entra e sai, troca, destroca, troca, destroca. O prazo vai jogar domingo, porque o Jailson está suspenso. Só por isso. Se o Jailson não estivesse suspenso, o Jailson jogaria domingo. E jogaria na quarta também. Então, hoje, o titular se chama Jailson. Se o Praz entrar e arrebentar, é a obrigação do reserva entrar e arrebentar. Aí acaba o jogo, volta para o banco, porque o titular se chama Jailson. Então, eu defendia o Praz, a manutenção do Praz, até enquanto a comissão técnica, que está acompanhando lá no dia a dia, decidir. Acho que o Praz estava cometendo o que o Cuca chamou de microfalhas e não sabia avaliar até quanto essas microfalhas eram acidentais ou eram uma tendência. Parece que eles detectaram que era uma tendência, tiraram o prazo e colocaram o Jailson. Jailson não está cometendo micro, pois até está, né? Também está cometendo microfalhas. Microfalhas. O que que são microfalhas? Aquele negócio que você não pode cravar que falhou. Pode ser que tenha falhado, pode ser que não. Então, para mim, eu acho que ele pode ter falhado no gol do Botafogo. Eu acho que aquele tapa podia ter sido mais bem dado. Teve um gol que ele levou aí, que eu acho que ele podia ter saltado melhor na bola. Um gol contra o Cruzeiro. Mas não dá para cravar. Eu não consigo cravar. Jailson falhou. Eu desconfio, sabe? Isso para mim é a microfalha. Então, só se a comissão técnica olhar para o Jailson e falar assim, puta, mas ele está falhando mais do que o Praz. Aí volta o Praz. Mas eu não consigo cravar isso. As únicas falhas que eu consegui cravar, minha opinião, que eu cravo, foi falha, foi aqueles gols que o Praz tomou lá no começo, contra o Coritiba. Contra o Coritiba foi ridículo, né? Contra o São Paulo. Falhou. Falhou. Acho que qualquer um de nós crava que ele falhou. O resto, não dá para cravar nenhuma que foi falha. Então, acho que não. Respondendo a sua pergunta. Acho que o Praz pode fechar o gol, fazer aquelas partidas de Fernando Praz. Jailson volta na quarta. Tá? Esse é o meu palpite. Leonardo Baroni só quer falar de mercado, né? Você só quer falar de mercado, de contratar, de inscrever. Não quer falar de bola, Leonardo? Fala um pouco de bola, velho. Ale Luiz disse que a demonstração de união do grupo ao final da partida, liderado por Borja, foi a resposta a muitos que achavam que o grupo estava rachado. Eu não sei se tem muitos, não, viu, Ale Luiz? Eu acho que é meia dúzia. Só que é uma meia dúzia que é barulhenta, que fica falando essas besteiras. Então vai no grupo de WhatsApp, solta áudio. É aquela coisa, né? Se está na internet, é verdade. Então o áudio do WhatsApp é a nova versão disso, né? Ah, se alguém falou no áudio do WhatsApp, então é verdade. O pessoal começa a compartilhar áudio de WhatsApp como se fosse nossa. Então o cara grava um áudio assim: olha, lá no meu condomínio tem um cara que conhece um conselheiro e ele falou, e aí fala um monte. Parece que vira verdade. É impressionante, é impressionante. Tem que parar de dar moral para esse tipo de coisa, gente, por favor. Sabe? Então, assim, o grupo estava rachado. Eu não vi ninguém falar que o grupo estava rachado, cara. Sinceramente, eu vi um ou outro besteira, sabe? Aquelas coisas que você olha e fala, puta, como fala merda. Sabe, o cara vai lá no comentário da notícia no UOL e escreve isso, e aí repercute. Eu não sei que capacidade que as pessoas têm de dar crédito para quem não merece. Mas, enfim. Mariana pergunta: o que aconteceu com o Arouca? Ele operou o pé. Uma operação delicada no pé, logo depois daquela partida em Chapecó, lá no começo, aquela partida amistosa. E operação no pé, não operação de ligamento. É uma operação no pé. Não sei descrever para você exatamente a gravidade da lesão. Aí você fala assim: ah, mas o Moisés rompeu dois ligamentos do joelho e já está de volta. Pois é, cara, são lesões diferentes, atletas diferentes, e não dá para chegar. Eu estou vendo essa tendência dessa piadinha agora na internet. Né? Ah, o Alan Ruschel caiu de avião e já está jogando. O Moisés já está jogando. E o Arouca nada. Cara, Você acha que o Arouca não quer jogar? Você acha que o Arouca não tá puto? Aí teve um pessoal, olha lá como é a cabeça das pessoas. Fã-clube do Felipe Melo. Para tentar justificar o que o Felipe Melo fez, fala assim: ah, vão mandar o Felipe Melo embora e o Arouca, que não joga nada, ganhando salário. Vocês querem o quê? Que pague, pare de pagar o salário do cara? O cara se lesionou jogando, defendendo o Palmeiras. Tem que pagar. Interessa se está jogando ou não. Ah, se lesionou, então para de pagar o salário. E alguém acha que ele está de corpo mole, que ele não joga porque ele não quer, está enganando. Ele chega todo dia em casa e fala assim: puta, mais um dia que eu enganei os caras. Eu acho que não, cara. O jogador quer jogar. O jogador fica deprimido quando não joga, quando está, sabe, vendo todos os companheiros ali no campo, né, fazendo trabalho tático, trabalho técnico, até trabalho físico, e ele lá puxando peso, né, na fisioterapia, aquela bosta, fazendo infravermelho, puta saco. Então, gente, sabe, eu acho que a gente tem que arrumar uma coisa melhor para criticar. Eu acho que ele devia apoiar o Arouca, sabe, fazer um negócio: Arouca, volta logo, você joga muito. E ó, ele foi importante em 2015, ele jogou bem em 2015. A gente tinha que ter um pouco mais de gratidão com ele. Eu acho que não foi isso que a Mariana Capela quis dizer quando perguntou. Estou me referindo bem mais a essa onda que a gente vê em Twitter, em rede social, que é um antro de louco, parece um bando de psicopata. A Mariana fez até uma comparação com o Moisés aqui, mas me pareceu uma comparação um pouco mais respeitosa, pelo menos. Só quem acreditava no Moisés era o Flávio Gomes da Fox. Wellington, teu cu que era só o Flávio Gomes. Você me desculpa a franqueza, mas só o Flávio Gomes, teu cu. Porque é só lembrar dos periscatos que eu fazia no Periscope ainda, por isso que chama periscato. Eu falava no começo do ano passado: esse Moisés, quando ele voltar. Ah, alguém vai comentar aí que vai falar que lembra. Eu botava ficha no Moisés quando ele estava lesionado no ano passado. Tá? Então, só o Flávio Gomes, teu ó. Tá? Wellington. Ah, tem que levar patada mesmo. Ainda vai falar bem do Flávio Gomes aqui. Uma possível dupla de volantes com Tchê e Zé Roberto para domingo não deixaria o Palmeiras com muito pouco poder de marcação? Não seria o caso de apostar no Gabriel Furtado como primeiro volante? Talvez sim, talvez não, porque eu acho que é um jogo em casa contra um time modificado do Atlético Paranaense também. Não acredito que o Atlético Paranaense venha com seu time principal. Então acho que vale você colocar Tchê e Zé Roberto, que eu acho que é a tendência. Acho. Tá? Ele pode até colocar o Jean e o Fabiano na lateral. Aí pensando em Mike na lateral direita no jogo com o Barcelona. Não sei. Não sei. Mas não vejo grandes problemas com o Tchê e Zé de volantes nesse jogo de domingo, não. Acho que esse jogo de domingo, pô, é os reservas do Palmeiras contra os reservas do Atlético, cara. Cuca está encaixando o time. É visível a evolução. As contratações que ele pediu: Mike, Luan, Juninho, Deverson, Bruno Henrique, com o Jean, que voltou bem, e o Moisés voltando aos poucos, estamos encorpando. Até aqui eu concordei com você. Michel Bastos, na minha opinião, outra contratação que não deu certo, muito displicente para o ano que vem. Prioridade é um bom lateral esquerdo. Concordo em tudo que você falou, tá? Acho que o Michel Bastos é um cara que. Eu só não concordo com o muito displicente. Eu não acho que ele seja displicente, eu acho que ele está muito exigente. Eu acho que ele está calculando mal esse passo da carreira dele. Ele já está com 33 anos, 32, 33. Eu acho que ele devia pensar no Palmeiras como um time para ele jogar por mais 3, 4 anos e encerrar a carreira. Mas parece que ele está querendo. E para fazer isso, ele tinha que ser aquele cara de grupo, né? Criar raiz aqui dentro. E parece que ele está querendo jogar do jeito que ele gosta para sobressair. E aí tá vendo que não tá conseguindo e tá ficando desmotivado. Isso é o que aparenta, de longe, repito, não tô acompanhando o dia a dia. Então, isso pode ser uma impressão equivocada. Sempre liguem esse filtro quando eu estou falando dessas situações que a gente não tem como ver. Tá? É achômetro puro. Tá? É o que aparenta, o que a gente observa diante de semblante. A gente não tem a capacidade de entrar na cabeça do cara e ler o que ele está pensando. Mas linguagem corporal, né, postura, semblante, expressão, isso tudo a gente consegue olhar de longe e criar uma ideia que, puta, deve ser 30, 40% da realidade. Então, enfim, espero estar totalmente equivocado. Mas mesmo assim, eu não acho que ele é muito displicente. Você já está bem além disso, né? Enfim, são impressões que a gente cria diante do que a gente vê à distância. O Salzano está falando que acha que o Moisés vai demorar algum tempo para chegar ao nível do ano passado. Mas com certeza, Salzano, com certeza. Não tem como ele já entrar 2, 3 jogos e voltar a ser o Moisés. Tanto que vai ser reserva domingo e certamente vai ser reserva na quarta-feira. Você nem se entra. Ele vai voltar aos poucos, cara. Com certeza. Mas aí, se ele voltar a ser o mesmo Moisés do ano passado, é titular, é ele mais 10, cara. Alguém vai ter que dançar. E é ele mais 10. Se jogar o que era ano passado, é Moisés mais 10. Tenho dúvida disso. Ângelo Stefanini, cheguei, na verdade, cheguei. É, quer aparecer? Quer aparecer? Tá com vontadinha de aparecer? É? Animal e teta. Aleluia, você já falou 4 vezes da demonstração do grupo. Para um pouco, velho. Já respondi, vai com calma. Cleberson, acredito que nosso time tem que aprender a matar as jogadas potenciais dos adversários no meio do campo. Em vários jogos estão os gols que podiam ter matado as jogadas do contra-ataque. Temos que aprender a amarrar esse tipo de jogadas e não sofrer tantos riscos. O que você acha? Eu acho que tem que gerenciar esse risco, porque os juízes também são loucos para expulsar jogador nosso. É a famosa faca de 2 legumes. Eu acho que se tiver com um sistema defensivo bem armado, bem ensaiado para fazer a recomposição, você não precisa ter esse desespero de matar com falta e arriscar tomar amarelo, tomar vermelho. Tem momentos que sim, tem momentos que talvez. Não, mas isso não precisa ser regra, necessariamente. Pô, tá acabando já, meu? Tá tão legal. Jefferson Sanches está dizendo que a imprensa está apavorada em ver que o estrago Felipe Melo foi próximo de zero. Né? Eles esperavam que fizesse uma catástrofe no Palmeiras, né? E praticamente o Palmeiras passou por cima. É, bem observado. Bem observado. E também está observando que a aceitação do time a essa decisão foi evidente. E foi mesmo. Tá muito claro que o time está fechado. Que todo mundo cagou pro Felipe Melo. Eles falam, não, é um companheiro, gostamos dele. Ah, tá bom, pode até gostar, mas não estão nem aí. Olha lá, o Douglas está cravando. A gente chega no derby com 6 pontos e saímos com 3. Pô, aí é legal, hein? Aí tem campeonato. Sobre o Bandeira contra o Botafogo, ele deixou de dar outro impedimento. Ah, tá bom, ficar discutindo o lance do Bandeira aqui toda hora. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Diz que o João Paulo está falando que hoje o Cuca pegou o Borja individualmente e começou a treinar ele para fazer a marcação adiantada. E o Cuca fazendo junto para mostrar. Quer dizer, está insistindo com o cara, né? Que alguém comentou aí mais cedo. Legal. Que bom que vocês estão acompanhando o treino. Eu não consigo, não tenho tempo, gente. Puta, que vontade que eu tenho de fazer isso igual vocês. O Reni tá falando que acredita que em 2009 a gente estava com 12 pontos na frente do Flamengo. Tá bom. Mas não era faltando menos de 10 rodadas, não. O Palmeiras chegou a abrir 12 do Flamengo, mas era lá pro... Era mais ou menos nesse ponto, na virada do turno. Daniel Maiorino está falando que o Almanac é sensacional, é viciante. E outro dia fui olhar uma coisa lá e passei a madrugada toda. É, legal, né? Que bom saber que o esforço tá sendo legal para alguns de vocês. Eu sei que tem gente que não liga para isso, que acha pouco importante, mas se tiver alguns que acham importante, para mim já tá bom. Olha lá, jogo do Palmeiras contra o Bocaina Futebol Clube. É, teve. Bocaina é a cidade da minha mãe e da minha avó. E o Palmeiras já jogou contra o Bocaina. Pois é, jogou contra o Bocaina. E aí começaram a comentar o Almanac aqui. Que legal, gente. Eu vou ler depois esses comentários de vocês aqui sobre o Almanac. Porque é bom ter esse retorno, sabe? De ver que vocês estão gostando do trabalho. O Luciano Marcelo está perguntando se a parada para a seleção, vai ter jogo das eliminatórias lá em setembro, se é bom ou se é ruim. Porque se é bom porque o Cuca vai aproveitar para treinar mais taticamente o time, ou se é ruim porque perde um embalo. Eu acho que é bom. Eu acho que é bom. Eu acho que o Palmeiras precisa mais desse tempo de parada do que os outros. Perde um bala do Palmeiras, perde um bala dos outros também. Aí você pode falar, mas os outros que estão mal podem melhorar. Tá, mas o Palmeiras, bem treinado, pode pegar qualquer um aí e debulhar. Né? O Palmeiras precisa disso, a gente está 3 meses atrasado. Então, acho que vai fazer. Pode até tirar o embalo, mas compensa no, na força que esse time vai ter. E a gente vai precisar desse time forte. Não só para manter o embalo no brasileiro, mas para chegar lá na frente, lá na reta final, e ganhar a Libertadores e jogar o Mundial. Eu estou pensando nisso, sim, gente. Eu não acho que esse ano acabou, não, hein? Ó, esse ano tem chão ainda. Olha lá, o Leonardo Baroni falou que tomou um champanhe. Você é um sacana mesmo, né? Cássia Martelli está falando que tem a mesma opinião, mesma paciência para opiniões sem fundamento. É, então tem que ter paciência, né, meu? Emerson Leão é um pilantra. É um pilantra esse Emerson Leão, que não é o Emerson Leão, o goleiro. É um Emerson Leão padrinho, é um pilantra, vale nada. Leandro Oliveira perguntou sobre a minha expectativa para o Daverson, acho que eu já respondi isso lá atrás. Ah, Marcos Vinícius. Primeiro comentário que eu fiz sobre o Moisés é que ele tinha panca de jogador, mas é isso mesmo. O que eu quis dizer? Eu lembro disso aí. O cara tem panca de jogador. Que tem jogador? Você vê que o cara é. Ele é duro, ele é medíocre, é arroz e feijão. É o cara que faz ali aquele movimento, corre, atleta, esforçado. O movimento do Moisés, a movimentação dele, a expressão corporal dele é natural. É isso que eu quero dizer com panca de jogador. Ele joga fácil, ele se movimenta fácil, ele domina a bola fácil. Ele parece que ele não precisa se esforçar, nem se concentrar para fazer aquilo. Isso daí eu observei e dei essa impressão com aqueles dois, três jogos que o Palmeiras fez no Uruguai, lá no começo do ano passado. E aí ele jogou contra o Linense, tomou o pisão do Zé Antônio e quebrou o pé. E ficou 2, 3 meses parado. E foi durante esses 2, 3 meses que eu falei isso, da panca. Já tem panca de jogador. É isso aí, tá vendo? Então, Flávio Gomes, só o Flávio Gomes aqui para você, que foi só o Flávio Gomes. Ah, o Márcio Pirão está fazendo uma pergunta aqui que eu não vou responder, cara. E não vou responder, acho que vocês vão entender por quê. Né? Leiam a pergunta dele, vocês vão me apoiar em não responder essa pergunta. E o Ângelo Stefanini praticamente explica o porquê, logo abaixo. Então leiam aí as duas perguntas na sequência, vocês vão entender. Ah, o Marcos Vinícius está falando que lembra que quando ainda dava para listar os padrinhos, eu falava, obrigado, fulano, fulano, fulano, fulano, que são padrinhos, dava uns 15, 20. Hoje a gente tem 240. Tá? Então, dá muito gosto ver isso acontecendo e ver que cada vez mais gente está se juntando e a gente vai chegar na marca que a gente espera de 1.000 para eu poder ir lá ver treino, vir aqui falar do que eu estou vendo e não só do que eu estou achando. Tenho certeza que vocês vão gostar muito mais. Então é www.padrim.com.br/verdados. Pessoal, tem um monte de pergunta. Puta, eu queria ficar mais, mas já passou uma hora, meu. Tá cada vez mais legal. Eu vou ter que contratar uma Renata Fã aqui para ficar selecionando os melhores aqui para eu responder, porque não tá dando. Queria agradecer a companhia de vocês, demais mesmo. E já pensou a Renata Fã fazendo as perguntas aqui? Tá louco, tá de brincadeira. Sexta-feira, né? Que todo mundo tenha juízo, mas não muito. Aproveite bem o final de semana. Domingo tem Moisés no Allianz Parque. Então, se você ainda não comprou seu ingresso, compre, porque vale a pena. É um momento especial. E vai ser muito legal para ele sentir o carinho da torcida. Sabe? Ele é um jogador muito importante. E ele merece voltar em grande estilo, ovacionado. Então, renovo o convite para você que está em dúvida se vai ou não vai no jogo, porque é reserva e tal. Para começar, o time reserva do Palmeiras é muito bom, tá? Então tem que ir. E tem a volta do Moisés. Então vá ao Allianz Parque no domingo. Na segunda a gente conversa sobre esse jogo e sobre a expectativa do jogo contra o Barcelona. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau.